melhor do que eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Eu tenho uma aliança que é maior do que eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Se acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu. Abraço de